geograficamente localizado no centro, oeste do país. Vidas como um triz, cotidiano melhor e bom povo feliz. Dentro ideologia expressada de várias formas, sem demora os dias passa, América Latina chora. Raízes criadas no entorno geral, consultos em Anápolis. Ambas quebradas de atitude, com alegrias e dificuldades, conquistar amizades, é o certo por onde passar. Mensagens divulgar, pedir quanto seu bem-estar. Se pede, se compete, se ganha, se perde, até de graça se oferece. Fim dos tempos, o que fazer? Peça uma prece, chega de teste, pena que ainda existe gente que se favorece a susto do outro. Por um sufoco louco, mundo louco, quanto vale tem desconto, muito pouco. Meio termo não existe, decida, critique-se, use de honestidade, seja firme, parase de medo, esse trabalho é vacilo, se ligue. Nossa população não diferencia das outras partes da nação. Tem corrupção, propina, prostituição e falsa mídia que discrimina quem não tem boa aparência física. E temos a radiação do césio que mata até hoje. Irresponsabilidade dessa massa podre. As famílias afetadas já não recebem medicamentos. O sensacionalismo só foi um contratempo. Cidadão centro-oeste, amante do pique que puxa o R no rap. Só louco do cerrado, marginal de herança. As ladeiras do GODF e as favelas. Belas planas, faz o grosso do sul e mata o grosso. Existe rap do bom espalhado pelos morros. Atos protestantes que sonham e buscam melhorias, mesmo nos dias sangrentos que abalam nossas vidas. Reivindicamos e cobramos com rimas. No meio do país se busca alternativas. Linha de frente, loucos a rima. MT, MS, DF, Goiás, nada demais em busca da paz de forma eficaz. No meio do país se busca alternativas. Linha de frente, loucos a rima. MT, MS, DF, Goiás, nada demais em busca da paz de forma eficaz. Do centro-oeste, pro sudeste, norte, sul e o nordeste. O louco do cerrado sempre lembra, nunca esquece dos panos dos chegados. Sempre lado a lado, na rima, na levada, com a mente alinhada, observando o que acontece na rua faroeste. A batalha do gueto é real, não é um teste. Quem é você, um guerreiro ou um covarde, que só reclama e não faz a sua parte? Diz que tudo isso é problema do governo, pra ajudar alguém, não move nem um dedo. Acha que tá acima do bem e do mal, terno caro, mas o caráter não vale um real. No centro o poder, em volta a miséria, violência prospera, situação é séria. MZ, Matheus e Parada, será que algum dia tudo isso acaba? Agora é hora de romper a porta. Centro-Oeste, agora é hora de romper a porta. Porque a pensar nesse espaço melhor de cá, junto com os parceiros a filosofar. Nessa ocasião temos ideias pra trocar. Falar do lugar louco que vivemos de cá. Pouca paciência onde tem muita gente. Envolve a pobreza, as crianças carentes. Marcados estão nas ruas a serviço do cliente. É falha do poder aonde você vê que quer. Trado aqui na terra, olhos vendados pra não ver. É melhor sacar, não tentar esquivar. Critica o sistema ou ele vai te criticar. O preconceito é um tédio que no dia a dia quebro. Eu honro a minha raça, aí tá tudo certo. Porque centro-oeste é centro-oeste até o final. No meio do país se busca alternativas. Linha de frente, loucos a rima. MT, MS, DF, Goiás, nada demais em busca da paz de forma eficaz. No meio do país se busca alternativas. Linha de frente, loucos a rima. MT, MS, DF, Goiás, nada demais em busca da paz de forma eficaz.